fazer que é cego. Não vê que estou te olhando, que eu estou desejando tanto dançar com você. Olha pra todas na festa, mas não depara comigo. Brinca com os seus amigos, parece fingir não me ver. Rebelde. Sei que você está sozinho e com o meu está carente. Quem sabe talvez a gente possa até se entender. Mas só que você não olha, parece até que é cego. Não vê que tudo que eu quero hoje é ficar com você. Esqueça o sabor daquele amor tão louco que a gente viveu e tão cedo acabou. Vai embora daqui, esqueça o meu corpo, esqueça do meu rosto, esqueça o sabor daquele amor tão louco que a gente viveu e tão cedo acabou. Segura, papai! Esqueça o quanto por ti eu chorei. E orando para não me abandonar. As noites de solidão que passei. Bate o Regi! Esperando em não ver. Bora, tia Andréia. A mulher da Maniçoba. Vai embora daqui. Esqueça o meu corpo. Esqueça do meu rosto. Ih, rapaz, eu não posso esquecer a Maniçoba e o açaí. Que a gente viveu, e não posso esquecer. Vai embora daqui. Esqueça o meu corpo. Esqueça do meu rosto. Esqueça o sabor daquele amor tão longo que a gente viveu e tão cedo acabou. DJ Rebelde. É a Maniçoba da Dona Raimunda. Meu bem, vem curtir o Premier. Vem sentir a emoção pulsar no seu coração. O som que chegou se assustou, mano. A força demolidora hoje vai te conquistar. Valeu, Flávio, valeu, Nenê. Quero sentir o seu corpo no meu. Nenê é uma fã. Abraçadinhos à meia-luz. Você fazendo mil juras de amor. E eu me entrego inteira ao som. Ao som do Premier. Vem curtir o Premier. Vem sentir a emoção pulsar no seu coração. O som que chegou para ficar. A força demolidora hoje vai te conquistar. Quero sentir o seu corpo no meu. Abraçadinhos à meia-luz. Você fazendo mil juras de amor. E eu me entrego inteira ao som do Premier. DJ Rebelde. Eu não sei dizer. Só sei que falta pouco para amanhecer. DJ Rebelde. Me deu o meu troco e pode sair. E ao virar as costas, me dê meu troco e pega o beco. Que eu não sou tua. Eu estou procurando um homem de verdade, que tenha amor sincero e não de falsidade. Que não precise pagar pra me possuir. Mas isso é coisa que você já não entende. Nós dois somos de mundos muito diferentes. Me dê logo meu troco e pode sair. Me dê meu troco e pode sair. Que eu não sou tua. Vai! Assim, ó, Adilson. O meu coração fica batendo um ligeirinho por essa mulher. Minha amiga Larissa Reis, fazer o que bem quer. É a pandemia, Larissa. Pois ela não vale nada, é uma qualquer dama da noite. Roda a bolsinha nas esquinas, sai com qualquer um. Mas eu queria mesmo ser o seu número um. Sua paixão, sua vontade, razão de viver. Mas ela é fingida. Tá fingindo. Com todos que leva pra cama, diz que sente amor. Sabe que tu é? É uma bandida. Por te querer assim demais, eu sou um sonhador. Alô, Marília! Dama da noite. Mas ela é fingida. Com todos que ela vai pra cama, ela não sente amor, ela não tem amor no coração. Adilson, o meu coração fica batendo ligeirinho por essa mulher. Ela adora me pisar, fazer o que bem quer. Pois ela não vale nada, é uma qualquer dama da noite. Roda a bolsinha nas esquinas, sai com qualquer um. Mas eu queria mesmo ser o seu número um. Sua paixão, sua vontade, razão de viver. Mas ela é fingida. Com todos que... Alô, galera, aqui quem fala é o Adilson Ribeiro. Eu estou aqui com meu amigo DJ Rebelde. E ele detona os meus sucessos. Dale, DJ Rebelde! Eu sou um sonhador. Dama da noite. DJ Rebelde. Alô, Sueli! Alô, Beth! Porque você fez assim? Me enganou e só fez me iludir. Foi numa noite de amor que me entreguei a você. Agora você não liga pra mim e fala. Trabalhamos em nome de Jaque Sabor de Mel. Eu quero e me apaixonei sem saber. Você chora meu coração. Saque, chaque, sabor de mel. Posso viver, mas assim você prova e fica doido. Me fazendo sofrer. Tô conseguindo. Fica doido, doido, doido. Vou dar outro amor. E sei, vou te esquecer. Égua do Shark, meu. Queria te conquistar, eu só queria te amar. Minha amiga Larissa Reis. Seu olhar sedutor, você que me encantou. Agora você não liga pra mim e faz não entender que eu te quero e me apaixonei sem saber. Você quebrou, fez chorar meu coração. E eu não posso viver mais assim, a pensar em você me fazendo sofrer. Vou conseguir encontrar outro amor, e sei eu vou te esquecer. Caso complicado de se entender. Caso complicado. Por que razão? Coisas tão banais estragam o prazer. Nosso amor é lindo e grande, o encanto. Tá ficando velho esse celular. No amor por que brigamos tanto. Tá ficando doido. A gente tem que se entender. Meu bem, eu sei que a gente nasceu um pro outro, mas o nosso amor está morrendo aos poucos, pois não foi de brigas que o amor se fez. Que o amor se fez. Que o amor se fez. Manda Saigon. Nosso amor está dilacerando nossos corações. Por favor, vamos apagar a chama da paixão. Nosso amor é lindo e grande, o encanto. Não imagino amor por que brigamos tanto. Querida, a gente tem que se entender. Meu bem, eu sei que a gente nasceu um pro outro, mas o nosso amor está morrendo aos poucos, pois não. Vamos junto, Maicon. Valeu, Tati! É nóis! E o amor se fez. E o amor se fez. E o amor se fez. A gente já não se entende e a nossa história mudou. Você não me dá carinho, tampouco me fala de amor. Não liga para o que eu visto, não importa se eu vou sair. E fica assim, sem saber de mim. Como é o nome dela? Como é o nome dela? Dona Raimunda. Olha, Dona Raimunda, um beijo pra você no seu coração. No CD ao vivo do Rebelde, tá, Dona? Uma desculpa qualquer, e eu fiz estar tudo bem. Obrigado por você separar a Maniçoba do Rebelde. Você quer me distrair? E pode deixar que eu vou degustar com muito carinho amanhã, tá bom? Sim, sem saber de mim. Ei, Dona Raimunda. Sem saber que eu estou um carente de amor. Bora, Fernando Bumbuzeiro. Você é o meu homem e eu sou sua mulher. E aí, mulher? E preciso ter comigo você. Rebelde. A gente já não se entende e a nossa história mudou. Você não me dá carinho, tampouco me fala e fica assim, sem saber de mim. Eu te encontro no bar e você não nem beijou, daqui a pouco cansada. Dá uma desculpa qualquer que eu fiz estar tudo bem. Na frente dos seus amigos você quer me distrair, mas fica assim, sem saber de mim. Vai pra cima! Sem saber que eu estou rebelde. Pare de te amar. Você é o meu homem e eu sou sua mulher. E preciso ter comigo você. Vozes no meu rádio, oh, oh, oh. São quatro ciclos no escuro deserto do céu. Quero um machado pra quebrar o gelo. Quero acordar do sonho agora mesmo. Oh, desculpa, estranho, eu voltei mais puro no céu. Vai, vai, vai! Sempre está lá e ver ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre está lá e ver ele voltar. O tolo teme a noite como a noite vai temer o fogo. Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo de onde eu vi algumas cheiro verde. Hoje, quinta-feira, depois de uma semana abençoada, de muito trabalho, a gente estamos de folga hoje, quinta-feira. Na verdade, não é folga do Rebelde, porque é o dia que a gente tira pra gente se organizar já pro final de semana que vem, né? Sexta-feira tem Botequim, sexta retrô. Sexta-feira no Botequim, os DJs do Reprise, Edilson, Edielson, Rebelde, David, lá no Botequim sexta-feira. Sábado, a gente começando em Santa Isabel, aniversário da filha do Silvio, Alzinho, Suelen, lá em Santa Isabel. Logo cedo, não era mais o mesmo. Partir do meio-dia, aí à noite a gente chega no São Domingo no Jurunas. O tolo teme a noite como a noite vai. Aí no Sandoca. Depois tem Quara da Prefeita no Guamá. O Sabadão do Amor. E o convidado especial DJ Rebelde. Os DJs do Cineral. E depois a gente desce pra Mosqueiro. Vamos até a Praia do Murubira. Aniversário da Antizinha até amanhecer. De sábado pra domingo. Eu te amei, DJ Rebelde. Por tanto tempo eu te amei. Pois é, né, de um danado. Fiz mil loucuras por você. É danado. Pensei que eu pudesse ter pra sempre ter. Aí no domingo, só à noite. Meu amor. A nossa primeira parada vai ser na Avenida Show. Enganei. Aniversário do DJ Américo. E a participação especial do Rebelde é das 9 às 10 da noite. Tá? Me fez sofrer. No domingo. Sofri. Depois tem Porto de Marés no Jurunas. E depois da meia-noite, tem Rebelde no Damasceno, em Guaraci, até 5 da manhã. Por te sentir tanta emoção. Segura, garoto! Isso me fez ingratidão. Segunda Palácio dos Mares. A volta do palácio, gente. Um detalhe, chegue cedo. A partir das 9 até meia-noite tem Rebeldes tocando no palácio. Um detalhe, vai estar só o Adrian, o Rebelde e o Michel, tá, gente? São poucos DJs, mas são os DJs que vocês dão valor lá, né? E um detalhe, você não paga entrada com o Rebelde, hein? Cerveja bem baratinha no palácio. Terça-feira, pureza. O nosso convidado é o DJ Tom da Carroça. Olha, o Tom vai voltar. Eu te amei. Quarta-feira, Cardoso, hein? Com toda a força do desejo. Quarta-feira. Desejo louco pra ficar. Bato Cardoso. É o point. Pra ficar sempre com você. Foi tudo em vão. Eu não é, meu filho. Só te amei. Bora, Wagner! E hoje eu não quero mais. Não quero mais sofrer assim. Não vou gostar mais de ninguém. Vou gostar só de mim. Não vou mais sofrer. Só quero viver. DJ Rebelde. Eu posso falar uma coisa? Eu acho que amor. Quando te vi, eu logo fiquei louco por ti. Senti um calafrio em mim. Eu acho que é amor, amor, amor. Eu acho que é amor. Valeu, paixão. Eu logo descobri a razão por ter me encantado então. Por esse grande amor, amor, amor, amor. Que amor é esse que me deixa surdo, que me deixa cego ou me deixa mudo, me deixa doente de dor? É, meu irmão, tem amor que deixa cego a pessoa. Quando me abraças eu tremo em louco. Chega, o cara fica cego. Os beijos me virando avesso, agonizando esse meu coração. O que será? Eu acho que é amor, amor, amor. Eu acho que é amor, amor, amor. Eu acho que é amor, amor, amor. Eu acho que é amor, amor, amor. Eu acho que é amor, amor, amor. Eu acho que é amor, amor, amor. Eu acho que é amor, amor, amor. Eu acho que é amor, amor, amor. você me deixou assim, rolando na cama sem poder dormir. Não vai rolar na cama. Quantas vezes eu fiquei chorando pelos cantos. Obrigado, tio Regis. Obrigado, tia Andréia. Manda um beijão aí pra dona Raimunda. Para minha a mulher da Maniçoba. Não queria nem saber do meu amor. Olha, não vai roubar minha Maniçoba. Não existe nada pra me consolar. E nem vai jogar fora. Você jogou fora o amor que eu te dei. Fez da minha vida um inferno pro meu coração. Daqui a pouquinho vamos fazer a cabeça da galera. Eu te amei como ninguém mais te amou. Até três da manhã. Eu sofri como ninguém mais sofreu. Eu perdi, mas você também perdeu. Valeu, Fernando Bobozé! Eu te amei como ninguém mais te amou. Eu sofri como ninguém mais sofreu. Eu perdi, mas você também perdeu. Noites você me deixou assim, rolando na cama sem poder dormir. Desculpe a minha cama, eu não quero mais você, não. Toma, mulher! Vou vestir a minha roupa para esconder a vergonha que eu sinto de não resistir. Já daqui, pega o beco. Quebre seu relógio que o tempo não volta. Jogue fora a chave e bata a minha porta. Deixe sobre a mesa tudo que era meu. Meu corpo não é teu. Você só me procura quando está sozinho. E usa e abusa e se vai sorrindo, deixando em cada beijo a sensação de adeus. Depois me telefone para o meu... E o rebelde vai tocando. E vejo envolvida pelo... Guado Cardoso! E dessa vez eu juro decidi... Sai! Saia já daqui. Saia já daqui. Saia já daqui. Saia já daqui. Agora vem o cara. O cara vai cantar pra ela. Não precisa me dizer quem és. O seu nome nem quero saber. Você só precisa me satisfazer. Para mim não importa quem é você. Quem é você? Já tive mil amores, mil paixões. Só tive grandes decepções. Quantas? Para acreditar em outras versões. É. Eu prefiro o acaso das razões. É com a moleque, é muita onda nesse tempo, hein, Cardoso? Nesse tempo, a mulher cantava pro cara e o cara cantava pra mulher. Era muita onda. E o cara canta. Eu tenho dinheiro e posso te comprar. Toma. Sei que estás à venda, só vou te alugar. Todos os seus direitos serão meus. Venha já e cale a boca, pelo amor de Deus. Faça o seu trabalho, pode ser aqui. Pois não vales nada mesmo para mim. Eu só quero mesmo é me divertir. Mas depois, pegue o seu troco e suma daqui. Pare de me olhar assim. Onde você quer chegar? Eu me apaixono muito fácil. Aí posso me machucar. Olha o fofo, Taná! Você gosta de brincar com fogo. No fim eu posso me queimar. Eu posso me queimar. Essa sequência é firme, moleque. Essa sequência é pra ideia agora. Eu já brinquei muito de amor. Agora eu sei que é pra valer. Desde o momento que te vi, aí meu bem pude entender. E aí, mulher? Como é bonito amar alguém. DJ Rebelde. Como eu amo você. Como amo você. É com a da sainha. Não quero brincar de amor com você. Já que sabor de mel. O meu sentimento é pra valer. E aí, mulher? Quero acreditar que você me quer. Quer mais Jota do Tempo, quer? Mais é mais Jota do Tempo, vai. Tão linda como você, não é de ninguém. Não é de ninguém. Não é de ninguém. Eu te amei. Me entreguei. DJ Rebelde. De um jeito como ninguém jamais se entregou. Régua do tempo firme, moleque. Amor igual ao meu jamais vai encontrar. Amar como eu te amo, ninguém vai te amar. E aí, Tontônio? Porque você. Ei, Tontônio. Ficava sussurrando junto ao meu ouvido. Mentira misturada com o seu jeito. Essa vai pra minha amiga Marília. Eu acreditava na sua palavra. Ela que tem uma cara de quê? Leviana. Fazendo mil loucuras comigo na cama. Queria acreditar que você ainda me ama. Pois apesar de tudo eu sinto a sua falta. Leviana. Que faz você se sentir mulher na cama. Feito louco, me jogo a seus pés. É nota 10, o teu amor. Isso aí na época. A gente chamava que era o hino da aparelhagem da minha tia na época. Porque falava em nome do nota 10 na época. Sem você, eu nada sou. Olha o hino aí. Você é flor e eu sou teu colibri. Não vou mentir, eu vou chorar. DJ Rebelde. Não sei por que você quer acabar. Olha aí, Cardoso. O nosso lindo caso de paixão. Olha a auxiliadora. Com toda certeza eu não. Daqui a pouquinho vamos fazer a cabeça da galera. Eu sou escravo do teu coração e do teu corpo. Tudo que é gostoso a gente pensa em repetir. Pronto! Amar você pra mim foi algo muito especial. Um amor a dois é muito bom de se viver. Vai pra cima! Triângulo rejeito, porque quero só você. Eu grito seu nome, você não me ouve. Meu corpo se acostumou com o seu. Quem olha pra mim vai ver você. Essa sequência aí é uma grande besteira acabar. Tudo marcou na época, gente. Na época. Com nosso amor. É tempo bom. Com nosso amor. Oh, oh, oh. Quem é, quem é? Glória. Com nosso amor. Com nosso amor. Oh, oh, oh. Glória. Tudo que é gostoso a gente pensa em repetir. DJ Rebelde. Eita sequência! Baby, dê-me seu dinheiro que eu quero viver. Alô, DJ Rebelde! Dê-me seu relógio que eu quero saber. E a gente já fazendo a cabeça da galera assim no Cardoso. Quanto vale um homem para amar você? Minha profissão é sujar e vulgar. Quero pagar o medo para me deitar. Junto com você estrangular meu riso. Dê-me seu amor que dele não preciso. Oh, oh, oh, oh, baby. Oh, oh, oh, baby. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Rebelde. Baby. Nossa relação acaba-se assim. Como caramelo que chegasse ao fim. Na boca vermelha de uma dama louca. Dê-me seu dinheiro e vista sua roupa. Deixa a porta aberta quando for saindo. Você vai chorando e eu fico sorrindo. Conte pras amigas que tudo foi mal. Nada me preocupa de um marginal. Oh, oh, oh, oh, baby. Oh, oh, oh, baby. Oh, oh, oh, oh, oh, baby. Nossa relação acaba-se assim. Como caramelo que chegasse ao fim. Na boca vermelha de uma dama louca. Dê-me seu dinheiro e vista sua roupa. Deixa a porta aberta quando DJ Rebelde. E é isso, Eli. Você falou que vai voltar. Volta, meu amor, volta. Volta, amor. Volta logo. Eu ando tão sofrido. Bora ver. Você falou que vai voltar. Alô, DJ William. Volta logo. Eu ando tão sofrido. Eu tenho tanto carinho. É quanto tempo bom. Amor, amor amado. Amor, eu vou esperar. Meu amigo Henrique, a Lene e a Michelle lá do Guamá. Estão curtindo o Gardosão hoje, obrigado. Rebelde. Volta, vem viver. Vem tirar de mim esse gosto amargo. Oi, vem me devolver o gosto de viver sem você, meu amor. Eu juro que eu não sinto nada. Olha, amor, rebelde, eu hoje vim te ver. É doido. Não pude te esquecer. Sofreu meu coração. Ai, meu amor. Olha, amor, sou louco por você. Minha vida, meu querer, tu és minha prisão. Obrigado, gente! Não sei o que fazer, não sei por onde ir, não sei voltar. Por isso vim pedir pra me ajudar a ficar com você. Esquece esse orgulho, perdão eu já pedi e vou gritar. Se for preciso para o mundo ouvir, saber que por você sou louco por você, baby. Sou louco por você. Isso é da mesma época, não. Sou louco por você, baby. Isso aí não toca mais. Sou louco por você, oh, oh. Sou louco por você. Só não toca mais. Uma sequência dessa aí é difícil. Mas estamos gravando aqui. Olha, amor, eu hoje vim te ver. Não pude te esquecer. E aí, Raquel? Sofreu meu coração. Já já aquela sequência. Olha, amor, pra fazer a cabeça. Sou louco por você. Minha vida, meu querer, tu és minha prisão. Essa música aí, não sei o que fazer, não sei por onde. Na verdade, não sei voltar. São muitas músicas, aí eu falo pra me ajudar. Hoje, pra gente se especializar na saudade, a gente tem que estudar muita música. São muitas músicas. Já pedi, vou gritar. Se for preciso, e tu sabe, né? A gente ficar na mesmice. Saber que por você não é bacana. Sou louco por você. Eu não saio na frente. Sou louco por você. Sai na frente você. Sou louco. Preparar uma sequência dessa assim. Sou dizer assim, rebelde. Você. Essa eu recordo meu tempo. Sou louco por você. Essa aí eu vivi. Sou louco por você. E é muito bom escutar. Essa sequência com você, rebelde. Vou tocar mais uma aqui pra fechar. Vou fechar. DJ Rebelde. Eu só me lembro lá no Maracujá. 5 da manhã. Rolando essa aí. Ei, eu quero sentimento. Porque eu não aguento. Viver é um tormento. Tu lembra, né? Ei, lembra? É do teu tempo essa música? Sentimento. Curtiu na época essa eu música? Eu não aguento. Isso é tempo bom. Viver é um tormento. O que sofri e chorei foi por amor. Eu já cansei de viver. Essa eu tinha na época na fita. Porque toda vez que eu te procuro, agora dá tudo. Sempre diz não. O que sofri e chorei foi por amor. Eu já cansei. Tá tudo filé. Não sei por que toda vez. Tá tudo na mão agora. Você sempre diz não. Vem, vem. Vem, amor, me tira o sofrer. Não dá pra esperar. Vem pra mim, não me deixe assim, que eu quero te amar. Égua do som. Olha, eu te amo tanto, e se preciso for, vou gritar pro mundo inteiro escutar. Ei, ei, ei, eu quero sentimento, sentimento, que eu não aguento. Viver é um tormento. Ei, ei, ei, quero sentimento, sentimento, porque eu não aguento. Viver é um tormento. E a gente finalizando essa sequência. Opa, cara, isso aqui. Vem, amor. No Pito Maíba, a noite 0-0. Vem! Vem! Dormir comigo, amor. Só esta noite, somente esta noite. Vem, meu amor! Vem! Dormir comigo, amor. Não vai mexer no prato de cachorro. Esta noite, somente esta noite. Lá fora está chovendo, amor. Meu amor, não vá se molhar. Meu amor, seu amor estou querendo. Se você dormir comigo, sei que muito vai gostar. Vem, vem, dormir comigo, amor. Só essa noite, somente esta noite. Vem, meu amor. Vem, vem, vem. Dormir comigo, amor. Só esta noite, somente esta noite. Eu não quero dormir, não. Vamos fazer nesta noite, meu amor, tudo que você quiser. Uma aí, tem mais uma aí, Cardoso. Seu amante. Do mesmo tempo, tem mais uma aí. Posso pegar aí? Você. Vou tocar aqui, vai. Mulher. Vem. DJ Rebelde. Beto. Minha vontade é louca pra tocar teu corpo. Beijo doce com sabor de mel. É bobão, mano. Sentir o teu perfume invadir meu corpo. Tempo bom. Quero ser feliz, me sentir no céu. DJ Rebelde. Teu sorriso é lindo como a flor que brota. E na primavera querem te tocar. Queria ser abelha para desfrutar, mas sou mais um de tantos que vive a sonhar. Ai, ai, ai, que vive a sonhar. Ai, ai, ai, que vive a sonhar. Tua beleza é tanta que provoca trânsito. Rebelde. És um sinal vermelho que todo mundo para. Se eu pudesse conduzir essa beleza rara, o homem mais feliz seria eu. Dizem que na vida tudo acontece. Meu coração me fala pra não desistir. Ela é sensual e me desperta encanto. Eu juro, eu vou à luta, eu vou até o fim. DJ Rebelde Saudade.